Ó. E aí, Scott, vamos que vamos? Eu descobri que no mundo traíras tem, parças tem também. Poucos sabem daquele que vem, quer a vida que você mantém. Muitos vêm de papo estranho e zum zum zum. E tu conclui depois que escuta, não confia em mais nenhum. E se tô certo e duvida, tenha dó de mim. Muitos me culpam por desconfiar, ser assim. Mas não tô nem aí, eu pago pra ver. Se vem com ideia errada, digo foda-se. Se todos fossem iguais, vem pensar comigo. Alguns se fingem de amigo, o pior ainda te digo. Pessoas estendem a mão, sorrisos são largos no rosto. Esfaqueiam-te pelas costas e esvaziam o seu bolso. Mas eu sou vacinado, eu calejei demais. Aprendi com meus tropeços e agora não tropeço mais. Olho pra trás, vejo tudo que passou no breu. Mas hoje tem a solução, que eu olha adiante pra enxergar melhor. Não tô distante pra enxergar melhor. Cada passo que dou, sei bem pra onde vou. Atento e evitando o pior. Olha adiante pra enxergar melhor. Não tô distante pra enxergar melhor. Cada passo que dou, sei bem pra onde vou. Atento e evitando o pior. E eu, já falei uma, duas, 10 vezes, quantas forem preciso. Só a cara que é de otário, mas eu tenho juízo. Preste atenção que eu vou te dar um aviso. Minha resposta vem na lata e eu sou sempre preciso. E é disso que falo, que muitos por causa de dinheiro jogam amizades pelo ralo. E o som no talo escancara meu protesto. Diz que amigo, mas não cola junto. Contesto. Na vida muito vou errar, porque já errei. Mas persistindo, erro é mó vacilo, eu sei. Nada me impede, eu sempre caminharei. Dessa vez bem mais esperto, sempre desviarei. E é desse jeito que sempre será. Sempre tem um pra atrasar, mas quem sabe não pode mudar. Essa esperança é sempre a última a morrer. Atrasalado, só se liga que essa aqui é pra você. Olha adiante pra enxergar melhor. Não tô distante pra enxergar melhor. Cada passo que dou, sei bem pra onde vou. Atento e evitando o pior. Olha adiante pra enxergar melhor. Não tô distante pra enxergar melhor. Cada passo que dou, sei bem.